Essa noite eu tive um sonho diferente, e tudo que sonhei não sai da minha mente. Todo mundo saindo de manhã para o trabalho, ninguém desempregado, nenhum busão lotado. A polícia dando segurança sem esculacho, tudo no mercado tava muito barato. Não tinha fila no posto de saúde, quem teve uma vida dura não se ilude. Peraí, tem alguma coisa que não tá batendo. Ligo a TV e de repente o que eu tô vendo? A prisão de um deputado por corrupção. O Brasil na Copa de novo campeão. Mas esse sonho beira a realidade. Se o Brasil for campeão, qual é a novidade? Choveu no Nordeste, floresceu no Agreste. Fique esperto, não é um teste. Isso pode ser um sonho. Continua me impressionando. Todo mundo acredita que Jesus está voltando. Meus manos do hip hop todos convertidos. Muita gente presa, acusada de racismo. Olhei, procurei, não achei, parei. Meu sonho parece meio estranho, eu sei. Acredite, causa arrepio até pra mim. Mas vamos seguir, firmão, até o fim. Acontece que no meu sonho ninguém morre de fome. Você deixa o carro na rua e ele não some. Criança não tá na esquina, mas tá na escola. Aqui ninguém mais cheira, fuma ou usa cola. A pobreza não existe, todo mundo vive bem, sem cobiçar aquilo que é de ninguém. Será que isto é sonho ou é pesadelo? Será que eu vou acordar no meio do apelo? Isso pode ser um sonho. Isso pode ser um sonho. Parte 3 desse sonho muito louco. Não pense que acabou, tudo isso ainda é pouco. O povo de Deus caminhando pra vitória. Jesus está voltando, eu vejo a sua glória. O tempo tá passando, tá chegando a hora. Eu não quero ficar, eu quero ir embora. O fenômeno do rap gospel no meio cristão. Meu CD já vendeu muito mais de 1 milhão. Mas sem ilusão, aqui ninguém ficou rico. Meu orgulho vai continuar sendo de Cristo. Tome cuidado com o que vai falar de mim. Um vacilo seu poderá ser o seu fim. A boca fala do que tá cheio o coração. Por isso eu não tenho inimigos, só irmãos. Me acorda e me belisca se eu estiver sonhando. Mas acredite em tudo que eu estou falando. Isso pode ser um sonho. Isso pode ser um sonho. Sonhar não custa nada. O negócio é ir atrás do sonho, correr atrás, realizar, sonhar o sonho de Deus. Mas nunca parar de sonhar, moro? É isso aí.